Ela é o Velho Sétimo, chama-se o Recife, na frequência 125, decimal 1, na terna 128, decimal 35. 251-235-6079. 1349, então. 34? 34. Autorizado para o Ferraz Bravo, Romeu e Leve, Rio de Janeiro, nível de voo autorizado 243, decola da pista 0 com primeira curva direita, na subida São João 1, transição Coral, primeira aerovia, Whisky 33. Após Vitor Tango Romeu, Whisky 62, conforme a rota do plano. Aciona 5516, corrigindo 5515, controle 120.8, gol 349. Possível, você fala com a ferrovia após Vitor Tango Romeu. Ferrovia após Vitor Tango Romeu, Whisky 62. Eu contava 0, curva direita, saída São João, transição Coral, após o Whisky 3 até Victor Tango Romeu, desculpa, Whisky 3 até Victor Tango Romeu, após o Whisky 3, responde controle, ano 2, 0, 8, 2, 4, 9. Ano 2, 4, 9, estou confirmando o primeiro envio, Whisky 3, 3, Whisky 3, 3, depois de Victor Tango Romeu, Whisky 6, 2. Whisky 3, 3, corrigido, até Victor Tango Romeu, 4, 4, 9. Correto, 1, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Thank you. proximidade. Número 51, realizando o tanque, direita de taxa ainda, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro no momento no 018. Sonigo 1229, posicionamento 8, sucessionamento. 229, autorizado, time tag. Autorizado, posicionamento, Golo 229. Chamando a lista, como se avisar da colagem, vento 130 graus, 39. Zoro, Gol 1961, Pátio 3, remota 2, puxa o acionamento. Gol 1961, autorizado, time tag. Chama na postagem. Chamando a destino no semestre, destino no controle, no nível exato do sinal 8. Chamando a destino no contato com a decolagem, se devia ser a São Bono, primeiro 360. A primeira linha é 36. A parte principal tem que ser índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, a gente vê o metro 0,9. Bahia, faz Capão, ponto espera, estado no 08, gol no 229. Companhia, via parte principal do Cenílio, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, a gente tem altimetro 08. Chegando na nossa companhia, via Patrícia, no ponto de espera, reporta pronto, o gol na 961. Salve, salve do Boninho, Chanel, chamando o Luiz. Novembro Risco, onde precisa? Nossa, Novembro para rebote da posição 12, do pátio principal para a posição 303 do pátio principal. Nossa, Novembro Risco, autorizado a iniciar rebote, rebote no Traverso, Santa Meia Dúzia. Nossa, Novembro Risco, sim, iniciando rebote, rebote no Traverso da Ponte Meia Dúzia. Bom, no 209, quanto será da 10 pronto? Bom, 229, autoridade Daniel de Colar da Pistola 0, vento 080 graus, 4 nós. Professor Daniel de Colar, no 0, bom, 229. Controle 1208. 208, boa noite. Salve Salvador, muito boa Ramon chegou no 229. Bom dia, contatada na decolagem, sua visão é Gono 360, Gono 330, Gono 229, possibilidade de uma lenda? 3 Leda, 3 Leda, 229, vamos começar a coordenar com você depois de uma ótima. 229, desculpa. Salve, Salvador, só Mike, Yankee e Juliette. Mike, Yankee e Juliette, por si. Bom dia. Salve, autorização para o reboque da posição 13 na nota para a posição 7 no patrono, por favor. Sente o Juliette autorizado no seu reboque, está finalizando. Ok, reboque está finalizando, obrigado, gente. Nós, meia ônibus, com 242, time controle 120, destino 8. 08, bom dia. Controle Gono 961, cruzando 2000, boa noite. Gono 961, contatada na decolagem, subiu a seleção de ônibus, primeiro 360. Então, para o 360, Gono 961. Máximo 349, 3 horas e 51, CLD 154, acionando com o Bruno 349, autorizado o táxi direito à via Taxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 08. E a Índia no ponto de espera, ajuste no 08, mano, 249. Ótimo, menina, mostra o nome do risco. Mostra o nome do risco, hein? É portão pé. Número 28, 335, Rona 229. 251, número 2835, Rona 229, 329. Rona 349. Rona 349, utilizado linha circular no piscino 0, vento 0, 50 graus, 49. Ok, utilizado linha circular da Rona 0, Rona 349. Autorizando a chegada do mão de uma, disse mantendo o jogo 050, voando táxi. Decolado às 48, chega o controle 1208, que é o bom voo. Muito obrigado, 208, 349. Olha, bom dia, voo no 349. No 349, bom dia, vamos até carregar, saída São João, número de voo 240. Após 2 mil pés, utilizado 40. Foi 2000, Coral, fazendo para o 240, voo na 349. Para mais uma hora, chamando o CCN 2531, alterno 1-2-8-3-4-5. 351-2-3-5, bom dia. Sim, né? Sim, te mostro a novembro, é isso, bom dia. Silêncio, Mike, Yank, Juliette, tem um bom dia. Azul Alfa Yank X-Ray, autorizado ingresso no Pátio 1 até o portão 09, reporte ao TRM. Azul é, Alfa Yank X-Ray, prosseguindo até o 09. .0, cancelando instruções de velocidade de prisma posição em TAP. Estrabismo pés e ajuste na 018. Autorizado procedimento, reporte estabilizado, 2490. Cancelou as atitudes de velocidade de TAP, 10-2000, autorizado a free, 2-7-4-9-0, com fio, 2-2-2-2-2-2. Não, 22. 1349, chama Recife, 125 décima 1, casa negativa, 2835, Google 349. 490, ocupando o procedimento com a torre em 198, decimal 95. 295, bom dia, bom senso, 7-0. Salvador Bahia, no 75490, muito bom dia, estabilizado no final da ILS do Nogé. Voo 7490, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pista 10, vento calmo. Autorizado pouso na 10, gol 7490. No solo aos 04, libera a direita na minha escuta, proceda táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Libera agora a direita, Alfa, reporte a Juliette, do 7. Alfa Yankee X-Ray, estacionado no Kinder número 9. Sim, senhor Azul Alfa Yankee X-Ray. Obrigado, bom dia. Bom dia. tendo uma modificação chegando a bom, por isso mantendo o vídeo 050. 050, chama 25. Autorizado, chame pronto para o táxi, 3171.